Amém. Aleluia. Primeiro, eu sou apaixonada por programas de cura. Apaixonada. E eu tenho certeza que vocês chegaram até aqui porque eu sinto falta de alguns rostos que eu vi o ano passado, que não estou vendo aqui. E talvez eles ainda voltem. Mas isso acontece, tá bom? Isso é normal, isso é de acontecer por duas razões. Primeiro, porque as pessoas, elas sentem um pouco de dor quando elas começam a ter um conhecimento maior a respeito de si mesmas. E segundo, que quanto mais vai se aproximando de ficar num grupo um pouco mais íntimo, onde você vai ter um pouco mais de intimidade com pessoas que você não tem tanta intimidade assim, isso assusta. E por isso eu quero dar os parabéns para vocês, tá bom? Vocês estão de parabéns, porque vocês persistiram. Tem uma menininha saindo ali, e eu tô falando isso porque tem risco, né, pra criança ficar sozinha, tem escada, tem um monte de coisa. Mas a Lisa aí já foi atrás. Então vocês estão de parabéns, tá bom? Tô dando parabéns para vocês que persistiram, que estão aqui. E se eu fosse vocês, eu dava uma ligadinha, mandava um recadinho para aquela pessoa que você conhece, que estava aqui, que não estava, e conta para ela que está sendo muito legal, que você está sentindo a falta dela, porque vai ser muito bom para ela. E vocês vão entrar nesse livro, o livro que o livro chamou de Livro Vermelho, que é Aprofundando a Restauração da Alma, né? Se eu não errei o nome, porque eu vivo errando os nomes. É por isso que eu chamo de vermelho. Porque você erra também, né? É o ser mais contaminado de I que eu conheço. Então, vocês estão entrando nesse livro que é aonde a gente vai trabalhar o seu processo. Na verdade, você já começou quando você teve seu autoconhecimento através dos três primeiros livros, que ali você aprende a se conhecer, aprende a conhecer seu temperamento, aprende a conhecer quem você é na verdade, e você já sabe que você não é esse corpinho sarado aí que você tem, né, barriga de tanquinho, não é, você não é, tá? Você também não é só os seres, você também não é essas sensações que você tem, você sabe que você é esse. Então, como é que é a máxima? Eu sou? Um espírito tem uma alma e habita no corpo. Exatamente. Então, você já sabe. Então, você já sabe separar quem você é daquilo que você sente. Então, nós vamos, a partir de hoje, entender mais algumas coisas que são muito importantes. Principalmente, que ter conhecimento, que é todo esse conhecimento que você adquiriu até aqui, e mesmo que você sente e leia o livro vermelho todinho, isso não vai trazer a sua cura. Vai ajudar? Vai. Você vai ter um conhecimento que você não tinha antes. Mas a cura, ela é processual, e uma das coisas mais importantes para você pra trazer cura para a sua alma são relacionamentos. Porque a sua enfermidade de alma, a sua doença da alma, os sintomas que você tem, e a gente vai partir daqui chamar tudo de doença, doença da alma, ela se manifesta nos relacionamentos. E mais, mesmo que você vá para uma ilha, sabe, em que você fique sozinho lá nessa ilha, uma ilha onde não tem ninguém, só bicho e coqueiro, quando o coco cair, você vai fazer uma cara no coco, vai chamar de Wilson e vai se relacionar com o coco. É. Por quê? Porque você precisa de relacionamentos. Você foi criado para ter relacionamento, sabia? Deus criou você para ter relacionamento. Aliás, Deus criou você para um dia ir se relacionar com Ele na eternidade, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então você precisa treinar a ter relacionamentos aqui. E por causa do pecado, todos esses relacionamentos foram corrompidos. Então esse processo, que a gente chama um processo de cura interior, que é de restauração da sua alma, na verdade, é para você aprender a se relacionar. E uma das coisas que ajuda você a aprender a se relacionar é o grupo de apoio. E você já ouviu falar a respeito do grupo de apoio. Eu amo essa palestra do grupo de apoio, amo também a palestra das 14 características de filhos adultos que vieram de famílias disfuncionais, porque na minha visão esse é o coração do programa de cura. A palestra de hoje fala a respeito dos grupos de apoio e, na minha visão, o grupo de apoio é o coraçãozinho, aquele que bate forte no programa de cura, que dá vida ao programa de cura. Então você precisa compreender a respeito do grupo de apoio, tá bom? E é sobre isso que eu quero falar hoje. Agora, um grupo de apoio, apesar de ser o coraçãozinho, a parte mais importante do programa de cura, é o grupo de apoio, ele tem custo. Tem benefício? Muitos benefícios. E a gente vai falar sobre esses benefícios. Mas primeiro a gente vai falar dos custos, porque tem custo. Tem um preço a ser pago para você participar do grupo de apoio. E você precisa saber e decidir se realmente é isso que você quer. Eu espero que todo mundo decida, não, é isso mesmo que eu quero e eu vou até o fim. Mas tem custo e tem benefício. E a palestra de hoje fala justamente a respeito disso. Dos custos e benefícios do grupo de apoio. Então vamos ver quais são esses custos? Que preço que você tem que pagar? Primeiro, tem muito desconforto. Desconforto. Tem dor. Tem desgaste. Sabe o que é desgaste? Sabe quando você... Não. Tem desgaste. Tem um momento que você fala, eu preciso disso. Deixa eu falar antecipadamente. Precisa. Tá bom? Precisa. Tudo tem preço. Se você quer um corpo saradão, você faz o quê? Vai pra academia e tem um preço, não tem? Você não se desgasta lá? Não sai suando? Não cansa? Cansa. Não cansa, mulher? Cansa. Então, tem desgaste. Pra você chegar no seu objetivo, você se desgasta fazendo o exercício. Você gosta? Eu não gosto. Se você gosta, parabéns. Mas eu faço. Queria fazer todo dia, até domingo. Não. Me dou dia de descanso porque eu não gosto assim tanto. Mas é necessário. Senão, como é que meus ossos serão sustentados quando eu tiver veinha mesmo de verdade? Porque nós estamos na flor da idade. Fala a verdade. Estamos ou não estamos? Não estamos? Mas e quando a gente ficar veinha? Quem vai sustentar? Né? Precisa ser nossos músculos. Então a gente precisa fazer programa de cura, precisa fazer academia. Mas tem desconforto, não tem? Por exemplo, para mim, eu tenho que acordar mais cedo. Tem desconforto, tem dor, dói os músculos. Do mesmo jeito, o grupo de apoio, ele é o coração do programa de cura, mas tem preço, tem custo. E esses são os custos. Você sente dor, e eu vou explicar a dor, vou explicar o desgaste e vou explicar o desconforto. Por que que tem tudo isso? Porque o grupo de apoio, ele é um treinamento. E é um treinamento para você poder viver de um modo mais saudável. E isso dói. Viver da forma saudável dói. Dói como dói fazer fisioterapia. Então, quem já fez uma cirurgia e precisou de fisioterapia? Sei lá, às vezes, 1, 2, 3. Dói fisioterapia? Dói, não dói? Às vezes dói mais que a cirurgia. A cirurgia tem anestesia e depois a gente fica tomando anestésico, não é? Mas dói. Mas é necessário, porque senão o músculo ele não volta para o lugar. Então você precisa fazer. Então, como que isso se aplica, por exemplo, no grupo de apoio, em mim que vou fazer um grupo de apoio? Como seria isso? Imagina, uma pessoa que é treinada em perfeccionismo, em controle. E ela acha que se ela, só ela sabe, se ela não colocar a mão, não vai ficar bom. Vou dar um exemplo bem fácil, todo mundo aqui já passou por escola, todo mundo já passou por faculdade, ou está passando, aí manda fazer trabalho em grupo. E que eu minha mão está levantada, deixa eu primeiro, tá bom? E aí eu penso assim, eu vou tomar a frente, porque e eu vou fazer tudo, não me importa colocar o nome de todo mundo, mas eu quero ficar do meu jeito, eu tenho certeza que vai ficar bom, quem nunca? Não, quem também já se sentiu assim? Todo mundo! Por quê? Isso é o quê? O perfeccionismo que grita. É o controle que grita. Isso é funcional? Isso é saudável? Não é saudável. Mas a gente se sente mais confortável, porque a gente passou a vida inteira fazendo isso. Então a gente sabe fazer isso e é confortável. Não tem aquela visão de que se não for a gente que vai fazer, não vai ficar bom, não vai ficar direitinho. E a gente leva isso para a vida. Isso vai se manifestando em tudo, em todas as áreas. É, quer ver outro exemplo também? De algo que você vive que parece normal, mas na verdade é disfuncional. Há uma pessoa que não sabe pedir afeto de forma saudável. Ela passa por você, aí você não abraçou. Aí ela se afasta e vai pra lá e já sai bicuda porque você não abraçou. Mas ela não pediu um abraço. E não deu tempo porque você teve que se virar para fazer alguma coisa. Quando você virou de volta, ela não estava ali. Uma pessoa que não sabe pedir afeto de forma saudável, é, hoje eu aprendi. Então, quando eu estou precisando, eu digo, você me ama? Para ouvir o outro falar, eu te amo. Então, se você está precisando, se você está carente de um abraço, peça um abraço. É saudável. Se você está precisando ouvir alguém dizer que te ama, pergunta. Ou então pede. Fala que me ama. Ah, não, o outro tinha que dizer sem eu pedir nada. Mas ele te ama, e se ele te ama, naquele momento ele está pensando em outras coisas. Então, se aquele momento é o seu de carência, é saudável você pedir. Agora, o que, que não é saudável? Não é saudável você não pedir e ainda botar a culpa no outro porque o outro não falou que te amava, que não deu o abraço. Mas esse é um padrão de comportamento. É um padrão de comportamento que não é saudável. E que a gente traz para a vida e põe a culpa nos outros, que todo mundo me rejeita, ninguém me ama, ninguém me quer. Quem já ouviu alguém falar isso? Quer ver outra coisa? Pessoa que foi treinada para rejeitar para não ser rejeitada. Você já viu alguém assim? A pessoa... É. Então, é, essa pessoa, ela tem certeza absoluta que ela vai ser rejeitada. Como ela tem certeza absoluta que ela vai ser rejeitada, o que ela faz? Ela rejeita antes. Pessoa, às vezes, é, algumas pessoas fazem isso de forma mais invisível. Outras fazem isso de uma forma tão dura que acaba mordendo o outro, bate no outro, briga com o outro. É chamado de... Ai, que pessoa difícil de relacionar. Mas, na verdade, ela só é uma pessoa que tem sensação de rejeição. Gente, isso não é saudável. Só que você convive com isso a vida inteira. Faz parte de você. Você tem mais ou menos aquela síndrome. É, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Já ouviu essa música? Que eu não vou cantar para não abrir brecha? Então, essa aí é a síndrome. A síndrome de que... Não, tá errado. É disfuncional. E, mas, gente, sair desse lugar, ir para um lugar saudável, é desconfortável. Imagina você tem um grupo de 5 e você foi dado uma tarefa ali e você deixa cada um dar a sua ideia e todo mundo, são diferentes das suas, porque deixa eu te contar, a ideia do outro não é igual a sua, tá bom? Sobre o seu ponto de vista, a sua ideia é melhor, mas sobre o ponto de vista do outro, a ideia do outro é melhor. E aí você ter que, vocês juntos chegarem à conclusão, pega um pouquinho de um, pega um outro, pega um outro e fazer alguma coisa. Ai, você já cansou, né? Já tá suando? Ficou nervoso com isso? Então, isso é a fisioterapia. Então, viver esse processo não é simples. Esse é o custo de você ter um grupo de apoio. Mas uma coisa é certa. No final disso, você sai bem melhor. Você sai saudável. Então, o programa de cura, falando do programa de cura de forma geral, ele tem 2 momentos. E o primeiro momento é um momento parecido com esse que eu estou aqui, em que uma pessoa vem e traz a verdade através de uma palavra, de uma ministração, como eu estou fazendo aqui. Então, esse é o primeiro momento do programa de cura. Sempre vai ter, a cada vez que vocês fizerem uma viradinha de material, de assunto, vai ter uma pessoa aqui ministrando uma palestra, trazendo conteúdo para vocês. E aí você tem o material, você tem o livro, todo mundo já conhece o livro? Você tem o livro, que o livro chama de livro vermelho, que é mesmo vermelho. Então, você tem o livro, tá bom? E você tem o conteúdo ali dentro. A ideia é que você já tivesse lido o assunto grupo de apoio, custos e benefícios do grupo de apoio. Se você não leu, pode ler até semana que vem, que você vai compartilhar, tá bom? Isso foi na minha e pra não ser em você, tá bom? Era uma piada. Eu sei. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Eu dei R$100 pra ela rir desse jeito. E é boa. Obrigada. Então você vai estudar o material e você vai fazer os exercícios do livro em casa. E aí você vai trazer os exercícios prontos, tá bom? E o Lincoln e o Fagner, ele vai separar grupos, tá bom? Que são grupos de apoio, vou falar disso daqui a pouquinho. Bom, esse é o primeiro momento, ouviu essa verdade. No segundo momento, você vai compartilhar essa verdade em grupos de apoio. Em pequenos grupos. Um grupo pequeno, de no máximo, eu acho que aqui vai dar um pouco menos, né? Pela quantidade de pessoas, mas é no máximo 6 pessoas... No mínimo 3, não existe grupo de apoio de 2. Grupo de apoio de 2 não existe, é cumplicidade. Tem que ser de 3. Então, para cima. Então, no mínimo 3 com o facilitador, no máximo 6 com um facilitador, pelo menos. Pode ter 2? Pode. Ok? Nem precisa ter facilitador, mas se tem facilitador é bom ter, porque o facilitador é a pessoa que não vai deixar o assunto se perder. Não tem aquelas pessoas que quando você fala, então eu fui ministrada através daquela borboleta cheirando aquela flor. Borboleta cheira, gente? Borboleta cheirando, e na flor, né? Pousando na flor. Aí a pessoa já viu a borboleta. Aí ela já está lá no outro lugar falando de outro assunto, do lugar que ela viu um monte de borboleta, mudou de assunto. Os is fazem muito isso. E aí o facilitador está no grupo justamente para não deixar o grupo se perder, para trazer o grupo de volta para o assunto que está sendo tratado ali. Você está entendendo isso? Então, o grupo de apoio é um grupo. Gente, vocês estão entendendo isso? Sim. Fica comigo, hein? A minha voz já é uma voz de nana neném. Se você não ficar junto comigo, então o grupo de apoio é esse grupo pequeno, como eu disse, no máximo 6 pessoas, mas um facilitador que facilita o assunto para não fugir, para trazer o assunto de volta. E também é, com pessoas, cada uma diferente da outra, ok? É, nesse segundo momento do grupo de apoio, você vai se comprometer com o seu pequeno grupo, que a gente chama de grupo de apoio, a seguir essa verdade que foi recebida no dia da palestra e praticá-la. É isso que você precisa fazer. Por que que você precisa fazer isso? Porque se a verdade não for para o nível da prática, ela se perde. Ela acaba se perdendo. E se ela não... Se ela se perder, você daqui a algum tempo vai dizer que ela não é tão verdadeira assim. Ou pelo menos não é verdade para você. Faz sentido? E aí, como a pessoa não aplicou a verdade nela, ou porque ela não quis, ou porque doeu demais, e aí ela deixou para lá, mais tarde ela vai dizer que aquilo não... Ah, aquele negócio lá não serve para mim não. Serve para mim não. Não, esse negócio é bobagem. É isso que ela vai falar. Ela vai inventar uma teoria a respeito daquele assunto. Por quê? Porque não deu certo para ela. Mas por que que não deu certo para ela? Porque ela não colocou em prática. Mas como ela vai conseguir em prática? Colocar em prática? Dentro do grupo de apoio. O grupo de apoio, olha o nome, apoio. Ele vai ajudar. Ele vai ajudar você a praticar essa verdade. Até mesmo cobrando de você. Olha o que Tiago, capítulo 1, 22 e 23 diz. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-se a si mesmo. Porque aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. Aí ele olha, aí ele se vira e vai embora. Aí ele esquece como ele era. Você esquece a verdade, aquilo que você ouviu, você esquece. Você precisa praticar. Você está aí? Sim. Então, quando você discute o assunto num grupo pequeno e quando você compartilha, a verdade fica sedimentada na sua mente. Ela fica sedimentada na sua alma. E o objetivo do programa de cura não é acumular conhecimento. Não é, tá bom? É, o objetivo do programa de cura é levar você a ser curado. Mesmo que você não grave todas as coisas e você não guarde na sua mente... Eu, por exemplo, preciso ver várias vezes, eu preciso de várias estratégias para poder guardar alguma coisa. Só ouvir para mim não basta. Eu acho maravilhoso aquela pessoa que só precisa ouvir uma vez Pronto, guardou para sempre. Eu não sou assim. Eu preciso ouvir, depois ouvir de novo, depois escrever, depois fazer resumo. Essa é minha vida. Eu descobri isso muito cedo, graças a Deus, e fui fazendo isso com tudo na minha vida, porque senão não estaria aqui. Mas algumas pessoas ouvem e gravam tudo. Então, o programa de cura, ele não está aqui para fazer isso, ele está aqui para te ajudar a praticar. Então, mesmo que você não guarde tudo na sua mente, você vai ter alguns ícones. Sabe o que é ícone? É aquilo que faz você lembrar do todo. Então, você tem aquelas coisas que fazem você lembrar. Por exemplo, quando você fala, eu sou um espírito, tenho uma alma e moro num corpo, nessa frase tem vários conhecimentos juntos. Não tem? Você lembra que você não é aquilo que você sente, você tem a sua identidade em Deus, você é santo porque Deus é santo. Você vai lembrando de várias coisas, que é conhecimento, ok? E quando você se reúne em grupo de apoio, um grupo pequeno, a ideia, tá bom, do programa de cura, é que vocês juntos, unidos até o final do programa de cura, se tornem uma família. Você entendeu? Sim. Você vai ser uma família com esse grupinho. É, e você sabe que família é difícil, né, às vezes? Pessoas vão passar, as pessoas do seu grupo de apoio, elas vão passar a te conhecer além da máscara que você usa. E, ah não, Magá, eu sou transparente, não uso máscara, usa. Todo mundo usa máscara, tá bom? É normal usar máscara. Então, você precisa deixar alguém te conhecer como você realmente é, sem medo de ser rejeitado. E grupo de apoio, gente, ele vira uma família. Tem algum facilitador? Eu sei que o Lincoln tem um grupo de apoio que desde que ele fez o primeiro programa de cura dele é o mesmo grupo de apoio, que é ele, o Theo e o Rafinha. Então é o grupo de apoio dele, de três, que foi desde o início. Tem mais alguém aqui que tem um grupo de apoio? Você tem um grupo de apoio? Olha que benção! Legal! Quantas pessoas no seu grupo de apoio? Que grupão. Então, o grupo de apoio, dessas sete, todo mundo se relaciona até hoje? A gente sai com vocês. Que legal. Então, e vocês se conhecem? Sim. O grupo de apoio é isso. O grupo de apoio é aquele grupo em que todos se conhecem. Todo mundo sabe qual é a craca. Craca, sabe o que é craca? O problema, o defeito, a dificuldade. A figura. É, a o quê? Fiura do outro. A fiura? E a fiura? Fiura. A feiura? A feiura do outro. A feiura do outro. E esse... Por que é importante ter alguém que te conheça, que conheça a sua feiura? É importante você conhecer a feiura do outro, deixar o outro conhecer a sua feiura e ter certeza que apesar dele conhecer a sua feiura, ele não vai te abandonar. Ele vai ficar com você até o fim. Você está entendendo isso? Amém. Bom, agora que você entendeu quais são os custos, as dificuldades, vamos falar um pouquinho dos benefícios, né? Para você ficar com vontade de ter grupo de apoio. Né? Quais são os benefícios do grupo de apoio? Quero falar do primeiro benefício. Você tem um livro, você pode ler junto comigo. No 3... Todo mundo está na... se tem livro mais novo, mais velho, as páginas são diferentes. Mas vai lá nos custos e benefícios do grupo de apoio. Vou contar até 3 e você lê. 1, 2, 3. Um contexto... No qual receber a restauração dos traumas emocionais e nelas se encontrar. Ficou feio pra chuchu. Nem acharam ainda? Ficou fiura. É. Vou contar até 3 de novo. Respira fundo e lê. Põe a página. Não lê, não sabe nem a página. Página 25. Posso? 1, 2, 3. Um contexto no qual receberemos as verdades emocionais e Pode parar, só um minutinho. Vocês leram além. Eu vou ler aqui qual é só o que vocês têm que ler. Vocês têm que ler somente o benefício. É o primeiro que está escrito aí. Eu não sei como é que está no livro novo. Podia ter trazido mesmo. Ó, um contexto. Lê aí junto comigo. Não precisa ler, não. Deixa, ouve eu ler, ouve eu lendo aqui e lê aí no seu livro. Um contexto no qual receberemos a verdade para a restauração dos traumas emocionais e nela se firmar. Viu? Onde? Até onde? Só esse ponto. Agora, um, dois, três. Um contexto no qual receberemos a verdade. A minha versão é antiga, eu vou deixar vocês verem sozinhos. Vai lá, pode ler. Leiam sozinho, então eu vou deixar ficar assim. Vai lá, lê sozinho. Um contexto no qual receber a restauração dos traumas emocionais que Deus se firmar. Tá bom. Amém. Amém. Qual é o contexto? O contexto é um grupo onde tem várias pessoas, cada uma com o seu próprio trauma, cada uma com a sua própria ferida. E ali essas pessoas, elas vão interagir e vão exercitar e exercitar agir de uma forma funcional. Por quê? Porque a gente não vai achar cura sem exercício. Não adianta só você ler e entender. Porque, é por isso, é assim, descobri. Não adianta. Você vai precisar exercitar. E o grupo de apoio vai criar um ambiente que vai ser um ambiente propício para você exercitar aquilo que você aprendeu. Porque você vai se sentir seguro ali naquele lugar. Não sei não se eu vou me sentir seguro naquele lugar. Então, você vai. Você pode até no início achar difícil, mas aos poucos você vai se sentindo seguro, porque você vai estar comendo junto no início, você vai estar de vez em quando vendo a pessoa dar um testemunho de gratidão, e você vai aprendendo a conhecer essa pessoa. E naquele momento em que você ouve a ministração, tem algo gostoso que acontece com você, que parece ser mágico, às vezes você se emociona, mas ali não acontece a cura completa. Você precisa entrar no processo, porque tem muita coisa que precisa ser tratada em você. Às vezes é uma ferida, mas às vezes não é. Às vezes é um vício de comportamento, por exemplo. Às vezes é um padrão doentio de se relacionar com as pessoas, sabe? Às vezes é uma forma de comunicação errada que você tem. E você sabe que tem várias formas erradas de se comunicar. Algumas pessoas, elas querem ganhar tudo no grito. Ela aprendeu assim, ela só reproduz aquilo que ela aprendeu. E tudo isso, toda essa forma disfuncional que a gente vive como se fosse natural na gente, estraga os nossos relacionamentos. E aí, se estraga os nossos relacionamentos, acaba estragando o quê? A nossa qualidade de vida. Amém? Então, a gente precisa aprender, reaprender. E aí, dentro do grupo de apoio, você vai reaprender a fazer isso. Porque o seu comportamento, ele é automático. Você não faz, você não pensa, vou fazer isso porque eu gosto assim. Você faz no automático. Você já aprendeu. Então você faz sem perceber que está fazendo. Você recebeu esse treinamento aonde? Lá na sua família base. Vim, acho que não está funcionando não. Estou segurando esse negócio à toa. Não quero mais segurar isso não. Deixa aí. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu estou segurando o microfone pesado à toa, né? Então deixa eu falar aqui, tá tudo bem. Então, você recebeu esse treinamento e você, lá na sua família base, e você vai reproduzindo, entendeu? Talvez você tenha sido ferido em alguma área da sua vida, na sua infância, e você nem percebeu. Você só se protegeu, porque criança não dá conta de dor emocional. Então, ao se proteger, e passou a dor, ela vai e reproduz aquilo pro resto da vida. Para quê? Para ela poder sobreviver. Quando chega no momento, aquilo que ajudou ela a sobreviver até ali já não ajuda mais em nada. Agora ela já viveu, já sobreviveu. Aquilo só vai atrapalhar a vida dela. E todas as vezes que, como adulto, a pessoa ela percebe que alguma coisa vai provocar nela a dor que ela sentiu na infância, ela levanta a defesa na mesma hora. é para proteger daquela dor. Você está entendendo isso? Então, isso é inconsciente. A gente faz sem perceber. A gente faz no automático. E tem tantos exemplos a respeito disso, mas se eu for dar um monte de exemplo, ao longo do programa de curso, você vai ter vários exemplos. A gente não sai hoje daqui. Eu quero chegar até o último benefício sem ficar até muito tarde com você. Tá bom? No início, gente, a gente faz essas coisas na infância para, como eu disse, para se proteger e para sobreviver. Mas quando a gente é adulto, aquilo que antes nos ajudou a sobreviver começa a prejudicar muito os nossos relacionamentos. Mas não são só os nossos relacionamentos em casa, familiares, amigos, é também no trabalho. Acaba perdendo muitos empregos. Tem pessoas, quantas pessoas eu atendo que vai saindo de um emprego, depois passa para outro, depois passa para outro. Empregos bons. Consegue empregos bons, mas não consegue permanecer porque sente dor. Ai, gente, ora por mim, tá muito difícil, que luta, que batalha. Você começa a conversar, a investigar, você percebe, tem nada de Satanás ali. Tem questões emocionais que ela não dá conta de viver. E dentro do grupo de apoio, você vai tentar enfrentar isso. Porque você vai encontrar no grupo de apoio pessoas que trazem, às vezes, a você uma memória de traumas, de feridas. E você sabe que aquela pessoa está fazendo aquilo não é para você, mas é porque ela também viveu momentos assim. E você tem que aprender a lidar com essa pessoa, e essa pessoa tem que aprender a lidar com você. Mas sabia, tem gente que vive a vida inteira fazendo essas coisas sem se dar conta. E aí elas vão dando, colocando culpa nos outros, colocando culpa, às vezes, até no diabo. E vai em frente, vão vivendo a vida. Então, você tem o privilégio de estar entendendo isso, aprendendo isso. Isso vai ajudar você a deslanchar, a crescer, sabe? E mais ainda, o problema é que algumas pessoas não se apercebem que tem algumas questões muito disfuncionais, padrões muito doentios nos seus relacionamentos, na sua forma de viver, porque tem alguns padrões que eles são socialmente aceitáveis. E as pessoas acham normal, por exemplo, a pessoa que é ativista. Sabe? A pessoa que foge dos problemas fazendo o quê? Trabalhando. Assim ela foge. Ela foge da dor. Sabe? Então é tolerável. Todo mundo, nossa, fulano é trabalhador, né? Batalhador. Nossa, não para. Não é? Por exemplo, super responsável. Quem diria que uma pessoa super responsável tem uma doença emocional? A gente falaria isso de um super irresponsável. Mas de um super responsável? Mas a verdade é que o super responsável também é um padrão disfuncional. E as pessoas nem se dão conta disso. Ok? Então você vai descobrindo. Melhor não descobrir não, né? Deixar aí guardar. Sobreviver até aqui. Então, a duras penas, perdendo pessoas, perdendo bons empregos, às vezes não conseguindo se firmar e ser quem Deus te chamou para ser, não conseguindo, às vezes, permanecer num ministério, num grupo, sabe? Achando que foi atacado, botando a culpa nos outros, trocando de igreja. Às vezes você troca de igreja porque Deus falou para você trocar, mas às vezes não. Você está entendendo tudo isso? Então, no grupo de apoio, a gente vai descobrir tudo isso. E a gente vai fazer exercícios juntos, que são contrários a esses padrões. Ok? Vamos para o segundo benefício? Foi benefício, tá, gente? Foi um benefício. Você vai descobrir isso e vai se exercitar junto com o grupo de apoio para melhorar. O segundo benefício. Eu não vou pedir vocês para lerem, para bagunçar tudo. Deixa eu ler mesmo. Pode ler o seu livro. O segundo benefício é um grupo em que flui o amor e flui a verdade. Um grupo em que fluem o amor e a verdade. Como a gente não tem uma definição correta de verdade, a gente não acha que amor e verdade andam juntos. Porque a nossa definição de amor está errada. A gente não mistura amor com verdade. Porque a gente não quer dizer para o outro que o outro está errado. Porque eu amo fulano, não quero magoar fulano. Então, Isso está errado. É, 1 Coríntios 13 fala de um amor que não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Mas o nosso amor, o amor que o mundo ensina, que não é bíblico, ele é frágil. É um amor fraco. Então, exatamente por isso que os pais não conseguem disciplinar os seus filhos. E os filhos, eles precisam ser disciplinados. Porque se eles não forem disciplinados na infância, a vida vai disciplinar lá na frente. Então, ah não, tadinho meu filho, não vou não disciplinar. É, não fala não vou disciplinar, mas não vou não dar umas palmadas. Não vou, tadinho, gente. O bichinho queria ir no passeio, vou deixar o bichinho aqui de castigo. Sabe esse tadinho? Isso é, você acha que está amando, mas na verdade você está atrapalhando a vida dessa criança que um dia vai crescer, vai virar um adulto molenga, um adulto que vai ter que ser disciplinado pela sociedade. Ou, enfim, vai ter que ser disciplinado de alguma forma, pela vida. Então, o grupo de apoio vai treinar você a falar a verdade em amor. Estou vigiando a hora, tá bom? Quando você estiver no seu grupo de apoio, um irmão que você percebe que a pessoa que está ali no seu grupo de apoio, você percebe que ele tem aquela síndrome de vítima, você não conhece ninguém assim, né? Não, tudo, não, todo mundo, tudo acontece comigo, ó dó, vida, céus, ó terra, tudo acontece comigo, tudo eu, tudo, todo mundo me bate, todo mundo faz. Já viu uma pessoa assim? Não, aqui não, você, não tem ninguém aqui assim, você não conhece ninguém. Mas existe, tá? Síndrome de vítima. E aí, essa pessoa que tem síndrome de vítima, tá no seu grupo, ela vai te dar o direito de você dizer para ela o que você tá vendo nela, assim como você vai dar para ela o direito de ver em você o que quer que seja disfuncional, e contar para você. O programa de cura é um processo de cura. Você tá aí? Sim. E é assim que você vai ser curado. Então, gente, ter relacionamentos superficiais é muito mais fácil. Não é verdade? Ter um relacionamento, ter lugar que você briga com todo mundo, ir com todo mundo, sai com todo mundo, come a boca com todo mundo e só brinca, faz piada e vai embora. Nossa, beleza. É muito mais fácil. Só que relacionamentos superficiais, eles podem ser mais confortáveis, mas eles não vão ajudar você a ser curado. Não vai. Não vai trazer cura para você. Traz alegria momentânea. Cura não. Outra coisa, os relacionamentos que dizem somente aquilo que você quer ouvir não são relacionamentos saudáveis. Você está tendo não pessoas para te ajudar, impulsionar e crescer, mas você está tendo cúmplices. Se eu não posso dizer para você uma coisa que vai te ajudar a crescer, mesmo sendo ruim de ouvir, então eu estou sendo seu cúmplice. Sabe o que é cúmplice? Então, estou sendo seu cúmplice. Porque o cúmplice é aquele que vê o outro errar, se destruir até, mas não conta nada, fica na dele. Mas isso não é amor. Não é. Às vezes, amar é ter que dizer para o outro uma coisa que ele não quer ouvir. E eu estou falando do grupo de apoio. Você não vai chegar uma pessoa na rua, uma pessoa que você não conhece, você não tem intimidade, uma pessoa que você não sabe que te ama e vai fazer isso. O grupo de apoio é um grupo que, claro, vocês vão se encontrar aqui, mas é bem interessante que vocês tenham um grupinho de WhatsApp juntos. É interessante que de vez em quando, sabe, quando der, vocês tomam um cafezinho juntos. Por quê? Porque é legal você ver como é que o outro ri. Olha que engraçado como é que o fulano ri. Olha que engraçado como é que a pessoa come. E vocês começam a descobrir as particularidades uns dos outros, mas também começam a descobrir as coisas boas e as coisas difíceis que ele tem. E aí você tem o direito, porque ele te dá o direito de você dizer para ele ou dizer para ela aquilo que ela está fazendo que não é legal para ela. Porque quando você não diz, você não está amando. E no grupo de apoio você dá esse direito para o outro contar para você. E claro, tem que contar com amor, com gentileza, aquilo que está vendo de errado. E o ambiente do grupo de apoio, ele é um ambiente seguro. É um ambiente seguro para você fazer isso, porque todo mundo aqui agora já entende o que é alma. Todo mundo entende que o problema do outro não, não tem a ver com o outro, tem a ver com a alma dele, com o que ele viveu na infância. Sim ou não? Todo mundo viu Revendo as Bases? Não é? Todo mundo viu Prosperidade da Alma? Então você já sabe que tem a ver com o quê? Tem a ver com a alma dele, com o que ele viveu. Então você vai ajudá-lo. Então não é o que ele é. No grupo de apoio, a verdade e o amor vão fluir juntos. Amém? Amém. Vamos para o terceiro? Renovo em sua vida emocional. Sua vida emocional vai ser renovada. Gente, porque às vezes dá um ranço, né? Dá um ranço. Nem fala, né? Que dá vontade de você sumir para outro lugar onde ninguém te conhece. Começar tudo de novo. Você já estragou tudo aqui? Deixa eu ir para lá. Ninguém me conhece lá. Eu vou para lá e começo tudo direitinho de novo, até que dá ranço de novo. Porque é assim. Se você não resolver o que está aqui dentro, não são quem está lá fora, é você. Só eu que sou ruim? Só eu que sou a unha? Não. Tem ruim ou tem não, né? Não. O outro também é ruim. A outra também é ruim. Inventei. Inventei a palavra. Os is adoram inventar a palavra. Então, não é... Mas você precisa se resolver. Você está entendendo isso? Senão, porque fugir para outro lugar, recomeçar em outro lugar, não vai resolver. Tá bom? Porque você acaba criando em outro lugar aquele ranço que estava no lugar que você deixou. No grupo de apoio, você vai ter, de novo, um ambiente seguro para treinar uma nova forma de você agir. Uma nova forma de você estar fazendo as coisas. E reagindo também. Porque a maioria das coisas que a gente faz não são ações pensadas, são reações impensadas, porque já está lá, embutidas em nós. Tá bom? Aí depois que você treinar no grupo de apoio, você vai fazer aonde? Em casa, com seus amigos, seu trabalho. Você está entendendo? E quando você cair nos padrões antigos, por exemplo, você é uma pessoa daquela que ninguém fez do jeito que você queria, você sai batendo o pé, emburrada, fazendo pirraça. Adulto fazendo pirraça é muito feio. Não é? Mas tem adulto que faz pirraça, mas não chama de pirraça. Mas faz pirraça que nem menino do mercado. E é feio. E aí, quando você fizer isso no grupo de apoio, o grupo de apoio vai contar para você o que você está fazendo e vai chamar isso de recaída. Deixa, você só teve uma recaída. A gente tem paciência com... Não é legal, gente? Ninguém te abandona. Ninguém fica falando mal de você. Não, fulano, só teve uma recaída. Entendeu? Teve uma recaída. Isso dá para você a segurança de que tudo bem se você errar. Porque ninguém vai te abandonar. Porque não é assim na maior parte dos lugares que a gente vive. Você sabe disso. E muitas pessoas, às vezes, não conseguem permanecer em um determinado lugar, a não ser colocando uma máscara, justamente porque ninguém tolera que você tenha recaídas. Você está aí? No grupo de apoio, todo mundo vai entender que isso faz parte do processo. No grupo de apoio, você é livre para tentar e errar. Tentar e errar. Sem medo de perder ninguém ou de ser rejeitado. Agora imagina, você nunca aprendeu a abraçar. Aí você chega num lugar igual a esse, todo mundo vem te abraçar. Quem foi que chegou aqui que não sabia abraçar, que ficou quadrado quando todo mundo vinha abraçar, levanta a mão. E não gostava. E não gostava, né? Agora tá todo mundo abraçando, você tá abraçando todo mundo e todo mundo tá assim, como assim? Você tá me abraçando? Olha só, todo mundo abraçando. Não é? Porque você treina tanto aqui que quando você vai lá pra fora, seja com a sua família, seja com o seu trabalho, você abraça também sem perceber de tanto treinar aqui e o povo lá tá assim. Não é? É porque a Monticel Vicks é um grande PC, é um grande programa de cura. Aqui, ou a pessoa já fez ou está fazendo programa de cura. Então, todo mundo está treinando o tempo todo. Vamos para o quarto benefício. Quarto benefício, renovo em sua vida espiritual. Antes a gente falou renovo aonde? Na vida emocional. Agora, renovo na vida espiritual. Esse é o quarto benefício. Então, pensa assim, ó. Tudo que vem lá do mundo espiritual, você já sabe que tem o mundo espiritual e o mundo físico, né? Você já sabe que eles existem. Bom, então tudo que vem do mundo espiritual passa pela nossa alma para chegar no mundo físico. Você já entendeu isso? Então a nossa alma é a porta de entrada para tudo do mundo espiritual para chegar aqui no mundo físico. Agora tem que passar pela nossa alma. Imagina, passando pela nossa alma. Bonitinho do jeito que ela é. Como é que chega aqui, né? Então, muito do que você chama de vida espiritual travada, na verdade, não é. Na verdade, é a alma travada. Você está pensando que é o mundo espiritual que está travado para você? É a sua alma que está travada. E aí, sabe aquela sensação que às vezes você tem? Deus está longe, Deus não me ouve, não passa do teto, não tem? 99% é alma. Eu falei 99%. 99% das vezes é a sua alma. E quando você destrava a sua alma, você vai perceber que Deus sempre esteve lá. Ele nunca saiu de lá. Ele te ouve o tempo inteiro. E os nossos relacionamentos, gente, eles acontecem através da nossa alma. A nossa alma é o canal de comunicação. Mas não é só com as pessoas que a gente vê. É com Deus também. Até com Deus, a gente trava o relacionamento por causa da nossa alma. Estou bem, não consigo ouvir Deus. É, então, você não está bem? Deus está bem. Os ouvidos de Deus estão abertos para te ouvir. Então, a alma trava até o seu relacionamento com Deus. E quando você não está bem, Deus ainda é digno de adoração. Você não precisa estar bem para adorar a Deus. Você não está bem? Não, adora Deus. Você está bem? Adora Deus. Porque Deus é digno de adoração mesmo quando você não está bem. É, vou dar um exemplo, uma ilustração, que é a ilustração da caixa d'água. Vamos usar a imaginação. Quantos Cs nós temos aqui? C, levanta a mão. Limpo é bem fajuto, mas tudo bem. Deixa eu ver. É, poucos. Então, os Cs e os Ss também. Quantos Ss? São mais difíceis de imaginar. Mas vamos tentar imaginar. Você consegue imaginar uma caixa d'água? Consegue? Uma caixa d'água. Né? Pensa forte e leve. Aquela caixona d'água bem grandona, que cabe bastante água, muita, muita, muita, muita água. Então imagina que todo o poder de Deus, toda a manifestação de Deus, está lá dentro daquela caixa d'água, aquela aguaceira lá. Ok? Conseguiu pensar nisso? Ok. Agora, imagina que você é a torneira. Ah, meu Deus. É. Ah, seu pituquinho é a tramela da torneira. Você é a torneira. Caixa d'água, cheia de água, poder de Deus, você é a torneira. Agora, imagina que o cano que leva esse poder de Deus, essa água, até a torneira, é a sua alma. Nossa. Ai meu Deus, Jesus, tá pingando? Ping, ping, ping, ping. Pois é. Agora, imagina esses canos entupidos. Imaginou o cano entupido? Só quando abrir a torneira vai sair só um tiquinho, né? Filetinho de água, uns pinguinhos de água. Agora imagina quando sai esse pouquinho de água, ainda traz a sujeira que estava lá no cano. Isso acontece, gente, com as profecias, com as visões. Então, toda profecia, toda visão... Lembra que Paulo fala para dois ou três julgarem? Não é para ele meter o pau, brigar e falar mal de quem profetizou, não. É porque ele está falando de pessoas que conhecem bem aquele irmão para poder separar o que é da alma e o que é do espírito. Isso está certo. Todas as vezes que eu tenho algo... É, que se parece com uma visão, eu não tenho visão, tenho quadro mental. Então todas as vezes que eu tenho alguma coisa, um sonho, alguma coisa que Deus me traz, eu levo para o meu mentor, que me conhece muito bem, para ele me ajudar a separar o que é a minha alma e o que é espiritual. Porque tem gente, vai passar por onde? Pela minha alma. Então passa pelos meus sentimentos, passa pelos meus medos, passa pelos meus traumas, passa por um monte de coisa. Você está aí? Amém. Então, imagina a caixa d'água, a água lá dentro, o cano é a sua alma e você é a torneira. Como é que você vai fluir no espírito se passou, o negócio está entupido? Então, o problema não está nem na caixa d'água e nem na torneira. Está o que? Aonde? Nos canos faz a conexão. Amém? Amém? E o grupo de apoio vai ser fundamental nessa limpeza. Você quer limpar o cano? Amém. Você quer que flua o espírito? Amém. De forma abundante? A gente vai ter que limpar os canos. Vai limpar a alminha. Tá bom? Sua vida espiritual então vai se renovar. E os seus dons vão fluir. Quinto benefício. Estão gostando dos benefícios? Amém. Tá melhorando, né? Um ambiente de comunicação saudável. Tô vigiando a hora. E já tô terminando. Eu sei que você tá doido, tem bom. Um ambiente de comunicação saudável. Se no seu lar base, a sua comunicação, ela era disfuncional, não adianta. Por mais que você diga, não vai ser igual. É isso que você sabe fazer, então é isso que você vai reproduzir. Pronto, falei. Se você viveu num ambiente onde todo mundo falava alto e gritava como se estivesse brigando, você quer chegar na sua família base e falar docinho, baixinho? Não vai conseguir. Você acha que está falando baixinho, mas está falando alto, gritando. E o outro está reclamando e você não fez nada. Porque você só está reproduzindo. E aquilo que para você parece normal, para o outro não é, porque ele não está acostumado. Porque não foi assim que ele foi criado. E não quer dizer que a forma como ele foi criado é a melhor, não. Ele também tem algo que ele faz que você acha inadmissível. Você está entendendo isso? O grupo de apoio, ele gera um ambiente familiar. Para quê? Para você treinar os seus relacionamentos, para treinar uma comunicação saudável. Aí você sai dali, vai para casa, vai pro seu ambiente de trabalho, e você começa a reproduzir aquilo que você aprendeu lá no seu grupo de apoio, e as pessoas começam a olhar para você e dizer, tá diferentona? Tá diferentinho ele? Olha. Porque as pessoas que estão mais próximas a nós, dentro da nossa família, que mais convivem, são aquelas que mais duvidam da nossa transformação. Então deixa, não fala nada não, não tenta enfiar goela abaixo dessa pessoa não. Continua treinando, treinando, treinando, tá bom? Ah, mas eu tive uma recaída, dei um grito com a menina. Aí deixa, vai lá, pede desculpas. Você está em treinamento. Amém? Amém. No grupo de apoio, quando você se comunicar de uma forma disfuncional, alguém do grupo de apoio vai te falar, olha, você fez isso, isso, isso, isso. Vai ser como se fosse a sua família piloto para te ajudar a treinar, tá bom? Então, mas não é só você, você e o outro também. E às vezes, o que vai acontecer? Você vai dizer para uma pessoa, então, você ainda vai ter as 14 características. É a parte, eu amo essa parte, que todo mundo fala assim, eu tive três características disfuncionais. Ah, eu tive uma, eu tive duas. Aí dá vontade de rir. Isso, eu amo falar isso, que das 14 teve 20. Então, o que acontece? Algumas pessoas, elas negam que tem determinada característica. Mas deixa eu falar uma coisa, a gente nega mesmo, porque a gente não consegue se ver. Mas o outro que está de fora, olhando para você, ele vê. E às vezes, o outro, em amor, vai dizer para você que você tem aquela característica, porque ele é do seu grupo de apoio, porque ele te ama, ele é sua família, lembra? E você vai negar. Aí os outros quatro, se for um grupo de cinco, vão ficar olhando para você e você negando. E eles não adianta falar, você nega. E você negando. Aí um dia você, oh, gente, eu descobri que eu sou controladora em recuperação. Aí todo mundo, kkkkk. Aí você, o quê? Todo mundo tinha visto já. Hã? Todo mundo sabia, menos você. Porque quem está de fora vê melhor. Você está aí? Porque quando você está de fora, você olha para o outro. É mais fácil você apontar o do outro que se ver. Então, todo mundo viu. Tem coisas que todo mundo já viu. Que você se faz de vítima, que você é super responsável. Ou que você é super irresponsável. Todo mundo viu que você é um perfeccionista. Todo mundo viu que você é um controlador. Menos você. Então, o grupo de apoio é esse que te ajuda a ver. Tá bom? Sexto benefício. Ó, tá chegando o final. Você se relacionará com pessoas que te amam o suficiente para te corrigir quando for preciso. Uau! Que coisa boa, né? Você tem um grupinho de pessoas que você tem certeza que te amam, que não vai te rejeitar quando você cair, quando você tiver recaída, e é um grupo de pessoas que te amam o suficiente para te corrigir quando for preciso. Uau! Você sabia que criança ama ser corrigida? Ama ser disciplinada? Ela se sente amada. Claro que na hora que você está disciplinando, ela chora, grita. É. Mas se você não disciplinar, essa criança nunca vai se sentir amada. Criança só se sente amada se for disciplinada. Qual é a sensação lá do fundo da criança? Se importam comigo. Tem alguém que se importa comigo. Tem alguém que quer me proteger. Mesmo que ela não saiba que é isso que ela está sentindo. Quando ela não é disciplinada, ela leva isso para a vida inteira. Não tem ninguém que me ama, não tem ninguém que se importa comigo, não tem ninguém que me protege. Então você vai agora estar num grupo em que tem pessoas que te amam o suficiente para te corrigir quando você fizer caquinha. Porque você vai fazer caquinha. Tá bom? Vai. Então, quem diz que ama e não corrige, não ama nada. É mentira. Não é verdade. E vocês vão descobrir, já disse, as suas características disfuncionais. E juntos, nos grupinhos, vocês vão estar sempre se ajudando a crescer. E é muito importante, tá bom? Isso eu vou falar. Vocês estão me ouvindo? Volta pra mim. Acorda agora. É, vocês estão aqui dentro das dependências da igreja, correto? Tem pessoas aqui, inclusive, que são dessa igreja. Correto? Liderados por pessoas que são da igreja. Mas tem pessoas aqui que são de outras igrejas. Então, quando você, no seu grupinho, o vício que a pessoa tem, ou a recaída que a pessoa tem a ver com pecado, porque tem um monte de pecado lá descrito, você sabe, né? Quebra de princípio, pecado. Você não vai acusar a pessoa. Olha o seu irmão e diga, não vou te acusar. Você não vai bater na cabeça do Pedro porque ele fofocou de João. Você vai descobrir por que que Pedro tem esse vício de falar mal de João e ajudar o Pedro a se reconstruir. Você está entendendo isso? Você tem sua igreja, você tem seu pastor que te disciplina lá quando você peca. Aqui não é lugar de você ficar dando disciplina para quem pecou. Não é lugar para você... Não. Nossa, mas o pecado de fulano... Acho melhor contar para fulano porque tem alguma coisa errada aí. Então, você não tem nada com isso. Mas magai se ele for da sua igreja. Então, também você não tem nada com isso. Você está num programa de cura. Você está num programa de cura. E no programa de cura, você precisa ter o direito. Você está aqui, você quer ser curado. Sim ou não? Sim. Não é possível, você não está aqui só para passear. Porque você gosta de sair do trabalho e ficar 2 horas num lugar ouvindo o povo falar ou conversando, sendo que você podia ir para casa, tomar um banho, assistir uma série, não é? Então você não está aqui, você está aqui porque você sabe que precisa ser curado. Então, se você está aqui e tem um problema, que é um problema, que não é só um padrão errado de relacionamento, não, aquilo chega no pecado, sabe? No pecado que pode te prejudicar de uma forma muito ruim e pode prejudicar sua família, pode prejudicar sua igreja, pode prejudicar o outro. Se você está aqui, se você chegou a confessar isso para o seu grupo de apoio, porque você quer cura disso. Você quer consertar isso. Você só não sabe como. Porque você está muito tempo com isso, arrastando isso, e não consegue resolver. Não é verdade? Então você traz isso para o grupo de apoio, não é para o grupo de apoio te bater e brigar com você, não. Você traz isso para você ser confrontado em amor. Sabe aquela pessoa que é alcoólatra? Bem legal dar esse exemplo dos alcoólicos anônimos, que é isso que eles fazem. Quando uma pessoa, ela está a ponto de beber nos alcoólatras anônimos, e eu queria contar para você que os nossos 12 passos, eles têm base nos alcoólatras anônimos. Inclusive o livro fala a respeito disso. Eles ligam para a pessoa de apoio do seu grupo, e com quem eles confiam, e falam: olha, eu estou com vontade de fazer isso, estou com vontade de beber, encher a cara, porque eu estou sentindo essa dor. E aí eles vão, ele vai deixar o outro desabafar, vai conversar com ele. Às vezes só essa conversa já ajuda o outro a não beber. Às vezes não dá jeito, eles vão acabar se encontrando em algum lugar, ou vai pedir ele para fazer uma tarefa. E é isso. Porque ninguém que está aqui quer permanecer com esse vício pecaminoso, ou com esse pecado. Então, nós não estamos aqui para confrontar o pecado, para bater na cabeça do Pedro quando ele fofocar do João. A gente está aqui para ajudar o Pedro a não fofocar mais. E para não fofocar mais, ele vai ter que descobrir por que, que o Pedro fofoca tanto. Faz sentido? Descobrir a raiz da fofoca. Então, a gente vai tratar todos os vícios, todos os maus hábitos, todos os padrões de comportamento errado, todos os, inclusive os pecados, como sintoma de doença. Você entendeu isso? Sintoma de doença. A gente vai descobrir qual é a doença. Você leva o sintoma para o médico vai ter que descobrir qual é a doença para dar o remédio. Você está entendendo isso? Então a gente vai descobrir qual é a raiz da doença para tratar. E depois que tratar, fizer a cirurgia, o que, que a gente faz? Fisioterapia. Até esse músculo da alma voltar a funcionar de forma saudável. Você está entendendo isso? Por isso, acusações não serão aceitas no grupo de apoio. Ah, mas aquele pecado ali não é aceitável. Eu sei como às vezes a gente foi treinado, né, na nossa religiosidade. Mas veja bem, não estou dizendo que ele é aceitável. Eu não estou dizendo que quebrar princípio é correto. Eu estou querendo dizer que você não está aqui, embora esteja nas dependências da igreja, você não está aqui para tratar essa parte. Você está aqui para tratar os sintomas de uma doença, para descobrir por que, que você tem essa doença e tratar para nunca mais você precisar ter essa doença. Você entendeu isso? Então o grupo vai te encorajar a assumir as suas próprias responsabilidades, vai te ajudar a reaprender a se relacionar e também a crescer até se tornar aquilo que Deus queria que você fosse. Amém? Amém. Sétimo benefício. Eu acho que é o último, né? Acho que são sete benefícios. Sétimo, oi? Sétimo benefício. Bem, vou correr então. Você se conhecerá como nunca antes. Você se conhecerá como nunca antes. Tem muita coisa que você ainda não sabe sobre você. Mas você vai descobrir junto com o seu grupo de apoio, na medida em que você passar a confiar nas pessoas do seu grupo. E aí, você vai descobrir coisas que outros já sabiam, quando olhavam para você, só você que não sabia, tá bom? Mas você vai aprender a se conhecer. E, gente, sabe o que é legal? É que o programa de cura e o grupo de apoio, ele traz para você uma esperança. Porque às vezes você não sabia, porque você nem queria saber que você tinha aquele problema. Por que, que você não quer saber? Você não sabia como tratar? Melhor não saber, né? Imagina, melhor não saber. Mas agora você vai ter esperança, porque você vai ter ferramenta. Já que você tem ferramenta, você tem remédio para tratar, então você vai querer saber. Você está aí? Oitavo benefício, estou correndo. Porque você vai estudar em casa, vai fazer os exercícios. Semana que vem você volta para fazer, para compartilhar. Amém? Oitavo benefício, o grupo de apoio será como um laboratório. Para quê? Para aprender novos comportamentos, novas atitudes e novas formas de pensar. Por quê? Porque a gente traz do nosso lar base, de quando a gente era criança, comportamentos, atitudes e até forma de pensar. Sabia? A gente aprende a pensar. gente começa a aprender a pensar desde pequitinho, desde o berço. A gente olha para as expressões dos nossos pais. E ali a gente vai aprendendo, inclusive, a pensar. E no grupo de apoio, você vai ousar e você vai tentar novas formas de se comportar. Novas formas de agir. Olha, se você não fizer isso, por mais que você diga que a sua casa, a sua nova casa, vai ser diferente da sua antiga casa, você simplesmente vai reproduzir o seu lar base. Sem perceber, você vai reproduzir a cópia do seu lar antigo. Por pior que ele tenha sido. Normalmente, mulheres, meninas, que foram abusadas no sentido de ter um pai alcoólatra, um pai violento, elas dizem que jamais se casarão com aquele homem que seja violento ou alcoólatra. Aí depois que ela se casa, passa alguns meses ou alguns anos, ela descobre que o homem virou alcoólatra. Ele não virou, ele sempre foi. Mas eu não vi, porque você não queria ver. Por que que eu me relacionei com ele? Porque você sabia se relacionar com aquele tipo de homem. Mas ele não estava bebendo. Mas as atitudes dele eram parecidas com as atitudes do seu pai. Você vai em busca daquilo que você conhece. Porque o desconhecido traz insegurança. Você está entendendo isso? Sim. Esse foi só um exemplo. Mas tem tantos outros exemplos que não dá para dar agora. Mas você precisa entender isso. Então a gente copia. A gente copia a nossa antiga história. Inclusive, não, foi uma química, uma atração especial para o tipo fulano. Então, a alma só deixa você ter atração especial, só deixa você ter química por aquilo que você conhece. Ela trava você. Você já ouviu falar alguém falando, fulano é tão bom, mas não consigo gostar dele? Fulano é uma bênção, mas não consigo, só gosto daquele traste. Por isso, é sério. Isso acontece muito. Então, no grupo de apoio, você testa os relacionamentos e você se sente seguro para fazer isso. Por quê? Porque você está sendo monitorado, porque tem gente te olhando, te ajudando a crescer. Nono benefício e último, ele fala, não vem com essa de não, porque eu sei que não é verdade. E nem vai afagar minha alma porque é falso. Nono benefício, escuta, você vai ter o privilégio de ser grandemente usado na vida de pessoas feridas e traumatizadas. Aleluia! Sabia que você vai ajudar muita gente? Vai. Olha, só com um pouquinho que você tem até hoje, tenho certeza que todo mundo aqui já ajudou alguém. Sim ou não? Sim. Então, dentro dessa visão de que pessoas ferem, mas pessoas também curam, você não vai ser o único beneficiado. Outras pessoas ao seu redor também vão ser beneficiadas. Sabia que tem gente perto de você exercendo o princípio da gratidão por sua causa? Tem? Por de tanto você agradecer, tem gente que nunca viu saber de cura, mas pelo menos já sabe do princípio da gratidão. De tanto você agradecer. Então, eu preciso te contar uma coisa, tá bom? É que vai ter gente no seu grupinho de apoio, que não é você que vai formar o grupo de apoio, não. Quem vai formar o grupo de apoio é o Lincoln e o Fagner. Claro que eles vão fazer uma concessão aqui, uma concessão ali, porque o importante é que você fique até o final do programa de cura. Mas você talvez seja colocado num grupo de apoio em que ali tem uma pessoa que de vez em quando vai lá e fura sua bola. Mas deixa eu te contar uma coisa, às vezes sua bola precisa ser furada. E vai ter alguém no seu grupo de apoio que enche a sua bola. Porque tem hora que a sua bola vai precisar ser cheia também. Alguns vão ser a pedra no seu sapato. Tem outros que você vai ser a pedra do sapato dele. Tá bom? E não fica triste não, é assim mesmo. Faz parte. Como que você vai treinar uma forma funcional de agir se tiver tudo certinho? Gente, isso é engano. Ah, não quero ficar pulando com o meu bonzinho, não. Você quer ele? Ou quer ela? Ou quer ser o cúmplice? Você quer fago? Você quer carinho? Você quer que a pessoa te valide você naquilo que você faz de errado? É desconfortável você ter alguém parecido com a sua família e você aprender a lidar com ela de uma forma funcional e não disfuncional. Você está aí? Então não fica não chateado. É, tá certo. Olha, pensa o seguinte, você tá no lugar certo. Você tá no lugar que Deus colocou. Aceita. A não ser que estar ali naquele lugar vai fazer com que você desista do PC. A não ser que seja por isso, aceita o lugar onde Deus colocou. Você tá aí? Amém. Pra você, qual desses benefícios você acha que foi o mais legal? Só duas pessoas, uma de cá, uma de cá. Ou ninguém lembra mais os benefícios? O último mesmo, ajudar pessoas. Ajudar pessoas? Tem um I ali? Do lado de cá, qual o benefício que você mais gostou? Eu gostei desse também. Você gostou desse também? Alguém gostou de outro? Eu não sei o nome não, mas aquele do exemplo da caixa d'água. Então, sim, é o benefício que você vai ter a sua vida espiritual renovada. Sim. Você gostou muito desse? Legal. Alguém é que gostou desse também? Você gosta? Tem outra pessoa que gostou de outro diferente? Não? Eu sei que você gostou, você não lembra. Você está cansado. E eu entendo, gente. Eu entendo. Inclusive, é muito legal terminar o programa Nova Certa, né? Porque eu sei que é cansativo mesmo. Gente, então eu queria que você ficasse de pé. Eu queria orar com você. Eu queria orar para você não desistir. Para você permanecer. Deus, Ele tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Amém. Deus quer que você coopere com Ele. Amém. No crescimento, na expansão do reino dEle. Você é uma peça fundamental para isso. Mas você não vai conseguir cooperar com Deus no reino dEle se você não limpar esse plano para água fluir aí. Para levar outras pessoas à vontade. Fulano, vem, vai ser tempo para você. Eu te ajudo a ficar. Eu te ajudo a permanecer. Não desiste, não. E a Vé, obrigada, Deus. Eu quero te agradecer do fundo do coração por essa ferramenta que transformou a minha vida, que me ajudou a mudar os meus padrões. Padrões doentios de me comportar. Padrões doentios de me relacionar. Eu te agradeço tanto. Muito obrigada. Em nome de Jesus, eu oro por cada um aqui, pedindo que o Senhor nos fortaleça para que isso não desista. Em nome de Jesus. Deus, eu oro para que eles permaneçam firmes, para que eles persistam. E que a cada segunda terça-feira, a cada terça-feira que eles vierem, eles recebam